cara simples, cidadão do mundo, mas feito de um aço que derrete ao te ver. Sou ave migrante na direção do sul. Eu vivo a poesia, a teoria de Raul. E com pincéis de Michelangelo eu pintei você. Você pra mim. Amor é cura e veneno que eu insisto em provar. Sexo é a fonte do desejo proibido por Alá. Mas ao pecado sempre cabe a humildade do perdão. Deus te fez parte de mim, como fez Eva de Adão. Você é o lado indecifrável do meu coração. Do meu coração. Amor só rima com a dor quando não é de verdade. E com você toda saudade se desintegra, vira pó. Então fica e nunca me deixe só. Nunca me deixe só. Eu já não vivo sem você. Não diga que a canção está perdida, porque tudo pode ser bem melhor do que já foi. Pra renascer você de novo em minha vida. Eu hoje vivo ontem, esperando depois. A solidão pra nós não é saída, porque enquanto houver chuva, flores nascem no quintal. E quando amor se aninha assim dentro de um peito, é arma perigosa, atração letal. Oh, oh, ah, ah, ah. Oh, oh. Amor só rima com a dor quando não é de verdade. Com você toda saudade se desintegra, vira pó. Então fica e nunca me deixe só. Nunca me deixe só. Eu já não vivo sem você. Não diga que a canção está perdida, porque tudo pode ser bem melhor do que já foi. Pra renascer você de novo em minha vida. Eu hoje vivo ontem, esperando depois. A solidão pra nós não é saída, porque enquanto houver chuva, flores nascem no quintal. E quando amor se aninha assim dentro de um peito, é arma perigosa, atração letal.